Olha o que ela diz. Padre, peço que você coloque meu pedido, pois estou desesperada. Estou separada há mais de um mês. Meu marido diz que sou muito ciumenta, mas padre, ele já me deu tantos motivos para que isso acontecesse. E agora não consigo mais confiar nele, mas quero ter uma vida abençoada, padre. Não sou casada na igreja, mas peço a Deus que tenha misericórdia de mim. Eu quero ser feliz com meu marido e meu filho, pois são os meus maiores amores. Uma amada de Deus de Foz do Jordão agora. E quero dizer a você, filha, amada de Deus, filha de Deus, diga, vem Espírito Santo. E aquilo que precisa ser restaurado nesta união, faça. E eu prometo, Senhor, que eu procurarei o teu altar para a bênção de Deus. Vem Espírito Santo neste casamento, de forma completa, Senhor. Escute esse testemunho. Padre, meu nome é Andréia, eu falo de Unaí, Minas Gerais, sua bênção. Padre, eu queria deixar um testemunho. Há quase 3 anos atrás, meu irmão foi assassinado. E eu perdi muita fé em Deus por causa disso, devido a vários problemas que aconteceu. Aí minha tia é muito católica, ela ouve seu problema todos os dias. E todo dia ela mandava eu ligar o rádio para ouvir, mas eu nunca ligava. Aí eu passei a ouvir o seu programa. E o meu testemunho é esse, que a minha fé está aumentando através do seu programa. Eu queria muito agradecer pelo trabalho que o senhor faz e que o senhor não pare com essa caminhada, porque é muito importante para as comunidades, para as pessoas. E minha fé cada vez aumenta mais escutando as suas palavras. Obrigado, um grande abraço. Deus abençoe você, filha, e que aumente a cada dia nos dons do Espírito Santo, neste novo Pentecostes que acontece. Jesus, eu creio na vossa misericórdia e creio na tua promessa do Espírito Santo em nós. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala Senhor, palavra de fraternidade. Fala Senhor, palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala Senhor, palavra de fraternidade. Fala Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pai Santo, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por tua palavra, hão de crer em mim. Quero que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, para que também eles sejam em nós, o mundo creia que tu me enviaste. Quero que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e amaste, como amaste a mim, Pai. Que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam minha glória, porque me amaste antes da criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem uma frase nesse evangelho, quando Jesus está rezando ao Pai. Volto a dizer que a semana inteira nós estamos pegando trechos de uma mesma oração, a chamada oração sacerdotal. E nesta oração sacerdotal, como vemos, quero que sejam perfeitos na unidade. Está falando de nós, A unidade entre nós é fator de credibilidade. A credibilidade de nós, discípulos de Jesus, é a nossa união, o modo como vivemos. E nesse aspecto está feio, hein? Por isso que às vezes eu digo, como podemos acabar de comungar, participar de uma missa, sairmos da igreja com o mesmo jeito que entramos? O padre faz, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sai pela porta, já falando mal de alguém. Coloca o pé para fora da igreja, já solta um palavrão. Como que alguém pode dizer que ama a Deus e maltrata o próximo? Como você... Ah, pá, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Não. Você que está me escutando, como é que você pode dizer que ama a Deus e é estúpido com as pessoas? Rude. Grosseiro. Grosseira. Deus em nós, nós em Deus... leva à amabilidade, que por sinal é um dom do Espírito Santo. Senhor, perdão, fruto do Espírito Santo, fruto, não é dom, é consequência do dom. Tão forte, vem Espírito Santo. Vinde. Diga isso. Ei, abra tuas duas mãos. Abra. E diga, vem Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei nele, nesse meu coração aqui, o fogo do teu Espírito. Enviai o teu Espírito, Senhor, e tudo será criado. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Jesus, na força do teu Espírito, abençoai a água que nós iremos beber, dar para os amigos, familiares. Abençoe a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar. É preciso até amanhã, traga mais um ouvinte.